Meu sonho eu guardei, seus planos tão sérios.

Você já tem outro alguém, com o tempo eu também. Some, não quero mais ouvir o som da sua voz. Aquele nosso amor acabou. E dos meus sonhos desistir, eu fiz você partir de mim. Mas agora não venha, baby, com o tempo eu aprendi. E dos meus sonhos desistir, eu fiz você partir de mim. Mas agora não venha, baby, com o tempo eu aprendi. Que amar é sofrer, yeah. Você falava que eu era o homem da sua vida, mas você sumiu. Olha pra mim, olha pra mim. O que que vou fazer com minha vida agora. Todos nossos planos você vai jogar fora. Pra sempre acabou. Será que acabou? Mas antes de eu ir, faço questão de deixar bem claro pra você que se eu ir não vai ter volta. Que se eu ir não vai ter volta. Me ama, fala agora. Se quiser dizer algo, essa é a hora. Diz que ainda me ama, que não vai jogar o nosso amor na lama. Fala pra mim, fala pra mim. Pode até achar, eu tô fazendo drama, mas você tá chutando um cara que te ama e te ama demais. Eu te amo demais. Olha pra mim. Olha pra mim, olha pra mim. Nada, nada, nada, nada. Eu tô vindo pra perto. Eu agradeço a uma pessoa. Todos os momentos e ainda me leva ao céu. Essa sua chave. Comparável. Me faz sentir o que eu nunca senti. Nosso amor feito sob medida. Você encaixa na minha, na sua vida. Só você tem a chave, então me deixa mais louca do que eu já estou. Então faria. Você é um imã e eu sou seu metal. Tô me aproximando, vou armando o plano. É só eu pensar que acelera meu pulso. Sentindo, se pedindo mais. Mas tá tudo bem, não estou em apuro. Você está sentindo. Eu quero liberar seu corpo lentamente. Deixa eu dizer coisas no seu ouvido. Para se lembrar quando não tá comigo. Está sentindo. Eu quero te descer comigo lentamente. Passe nas paredes do seu labirinto. Fazendo seu corpo um manuscrito. Suba noite, o maior show de sua vida. Porque no te tomas conmigo esa botella.

Wedjan, o DJ do momento. O DJ que faz o sucesso. Hoje eu bebi além da conta, porque eu lembrei de você, da nossa história de amor. E peguei na caixa das lembranças, do que eu vivi com você, não dá pra esquecer. E eu não sei porque tudo acabou, essa nossa história de amor. Dói meu peito só de imaginar que a minha vida inteira eu vou te amar. Livre Batidão. Depois de beber todo, me encontrei ali jogada no chão, sem saber pra onde ir. Ainda eu tenho essa ilusão de um dia te encontrar e te ter só pra mim. Eu não sei porque tudo acabou, essa nossa história de amor. Dói meu peito só de imaginar que a minha vida é incomparável. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, giradinho, eu tô limpando você da minha vida, eu tô limpando você da minha vida. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, giradinho, eu tô limpando você da minha vida, eu tô limpando você da minha vida. Beijo molhado. Beijo molhado.